23, autorizado, Congonhas 360, via Pusulum no meia, Lecola 10, curva direita, saída da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle opera em 198, transponder 5010, coteje. Autorizado, Congonhas 360, a saída da El, Leda, voa Bridge, After Zulu 16, decola da 10, curva na direita, controle 198 e o transporte 5010, gol na 335. Confirmando a saída da El, Leda Bridge. Da El, Leda Bridge, isso aí, obrigado. Ok, correto, quando pronto, somos um pushback, acionamento, informa gate. Gate 7. 07, sim. Gol no 600, pode acionar os motores na posição contra guarda, senhorita. Livre. Ok, só confirmando, após a saída do colega da Gol, está livre pushback. Afirmativo, coordenando com a equipe de solo, assim que o Boeing da Gol iniciar o táxi no 06, iremos autorizar o senhor. Tá ok, vou coordenar então. O Gol 1394 está pronto para o táxi, autonomia de 3 horas e 50, alterna com cinza, o POB 186. Copiado, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera chamar a torre em 1186, gol no 394. Juliette Alfa no ponto de espera 186, gol no 394. Solo Romeu Mike Corrêa, está copiando informação 90. Circuito de tráfego, confirmando Mike Corrêa. Sente Mike Covito, autorizado, voo local para circuito de tráfego 17, decola da pista 17, aguardando instruções da torre com relação à curva. O controle opera 1998, a torre 1186 e o transponder é o 0125, coteje. Tapadão com a escuta da torre, zona 2286, 0125, estamos com 0250. Acionamento táxi com a torre 1186, Mike Covito. Solo, Xané 6315. Solo, tá 3661, 84 a bordo, alternando Aracaju, 2 horas e 8 para o táxi. Copiado, autorizado o táxi via Índia e Alfa, Xadrão número 2, seguindo o Boeing da Gol. E quando pronto no ponto de espera, chama a torre 1186. Índia Alfa como número 2, CDs 86, então 3661, bom. 1600, confirmando, tem livre seu push. Sim, estou iniciando então no 1600. O Xenair 6315, boa tarde, Ana Alfa, irá aguardar antes da Juliette. Alfa aguarda antes da Juliette, o Xenair 6315, queria o Fox previsto? Sim, o 03. Gol no 924 para Maceió 350, copia. 350. Autorizado, Maceió 350, via Peruísque 58, decola 10, curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju, saída. O controle Salvador opera 198 e o transponder 5567, coteje. Autorizado para Maceió 350, via Peruísque 58, decola 10, curva à esquerda, saída transição Aracaju, transponder 5567, pode confirmar o contato. 1198. 1198. Correto, quando pronto, chama o pushback acionamento no 09. 09. Campeão no 0, gol 1324. 15. Copiado, Xenair 6315, prossegue táxi em frente, ingressa a Índia para o 03. Índia 03, Xenair 6315. Curve à esquerda para o lado do corredor forte, reposta livrando o eixo da pista 10. Afirmativo, reposta livrando o eixo da pista 17, Oscar Paparau. 10. Um zero. Excellent, é autorizado o táxi, reposta para ingresso pista 17. Trapando da 10, 3, 661. 361, após a rolagem do 737, pegou ali e mantém. Após ali mantém, 361. Oscar Paparazzo confirmando o reporte eixo de decolagem da pista 10 livre. Já livrou o eixo o Oscar Paparazzo, ok? Então confirmando reportar, livrando o eixo da pista 10, ok? Decolagem da pista 10. Afirmativo, ok, reportar livrando o eixo da 1-0, graças. Do eixo de decolagem 1-0, Oscar Paparau. Acionado o código 0195, V. Primitivo, seu, 0195, local. 7, aguarde transferência para o controle, mantendo a linha do litoral. Guardando autorização, linha do litoral alto. Quando 394, informo, temos um helicóptero Augusta que está na linha do litoral, setor nordeste do campo, a 700 pés. Tem autorizado a sua decolagem, pista 1-0, vento 1 centena no 4 nós. Autorizado a decolagem da 1-0, Golão 3, no helicóptero, sim. 2:39. Confiado, táxi via Juliette Alfa no ponto de espera São Maturno no 86. Sim, Juliette Alfa, 186 no ponto de espera no 600. Salvador, tá 3566, câmera. 3566, Aracaju, 3, temos um 190, copia? Firma, senhor. Autorizado, Aracaju, 190, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O controle opera em 1198, transponder 5577, coteje. 190, Puca, Aracaju, 5577, 398, será o controle. Correto, tanto 3566, quando pronto, chama o pushback acionamento no 1-0. É, pode falar. Taxilete Eco, mantém a posição, aguarde para decolagem. Quando 394, decola o 58, controle 119.8. 198, boa tarde. Olá. Oscar Paparau, você pode transferir agora para o controle 19-8, Oscar Paparau. 1980, grato e a volta. Certo. Oscar Paparau. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa, mantenha-se em condições visuais, uno meu pés no corredor forte. Autoriza 500 pés até o destino, senhor? Autorizado, Oscar Papa Alfa. O que você faz na sua escuta com o destino Oscar Paparau? Controle bom na 394, 2200, boa tarde. 91 centena no 612 nós. Colagem autorizada, botando 3661. Eco Juliette Eco, aguarde ainda para a decolagem. Que temos um tráfego a decolar agora da Gol, na saída PUC, a gente vai liberar o mesmo troço lá. No 600 ali mantém piso no zero. Ali mantém no zero, no 600. Aqui, torre a Mike Covento inicialmente no parte 4, no nosso deslocamento. Mike Covento autorizado para seguir o táxi, reposto para o ingresso da pista no 7. Atrás, do posicionamento Sami Táxi. Posicionamento Samara Táxi, 1-9. Decola o 59, controle 119.8. 198, 3661, boa. Boa. Controle TAN 3661 na Daelba. Solo Salvador 35489, pushback acionamento. Sente na remota, guarda o trip. Cumpri a saída da El, Leda TAN 3661, subir para 140. 17, vento 1, acertando no 612 é nossa. Após a localagem, mantém por agora as instruções. Coro 600, autorizado a decolagem, pista 1, 0, vento 1, acertando no 612 é nossa. Está iniciando no 600. Direto da EL. Da EL, Golma 394. Checo decolado ao 01, curva à esquerda, mantém a perna contra o vento da pista no zero, aguardando instruções. Curva à esquerda, mantendo a perna contra o vento no zero, guardando. Torno 600, decola 01, controle 19, decimal 8. 19 e 8, obrigado, até volta. Certo. Autorizado curva à esquerda, reporte livrando um eixo de decolagem da pista 1-0. Curva esquerda, corredor forte, reportará o eixo da 1028, Eco, Juliette Acum. Tá nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 600. Para cruzamento do eixo de decolagem da 1-0, Eco, Juliette Eco. Autorizado, reporte livrando mesmo. Reportará livrando, Juliette Eco. Acho que acaba a pausa, e intenções? Intenções a prosseguir até o destino, a senhora afetar o pouso em costa do Soares e posteriormente regressa ao Salvador. Pode capar alfa, tente a posse visual com o local de pouso. Afirmativo, reportará alfa. 17, curva direita, corredor a Sé. O controle opera em 1198, transpondo 01960, parte 4, cotejo. Reporte para descer, para bater um quilo Romeo Oscar. 9 decimal 8, Eco Juliette Eco. 19 decimal 8, boa. Boa. Quilo Romeo Oscar, mantenha-se em condições visuais no corredor. Caixa prego, reposta ingressando no corredor, caixa prego. Salvador, é o Gol 1924 com 155 a bordo, 2 horas e 17 de autonomia, alternando Salvador para o portátil. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera, chama a torre 1186, Gol 924. Juliette Alfa, chamarão, espera 1186, Gol 924. TAN 3566, livre posicionamento no 10, chame táxi. Reportará 3566. Após a passagem do Gol 5489 da TRIP, pode iniciar o pushback, senhora? Tínhamos o TAN que pediu primeiro, após o mesmo, o senhor iremos autorizar o TRIP. Zero, por onde vai se afastar até 25 milhas. Eco, Juliette, Eco. Acione transponder 0463. 0463, Juliette Echo. Atingindo 140, tá 3661. Tá 3661. Mantenha nível de voo 140. 140, mantém, 3661. Mauro, tá 3661. Mike, é convite autorizado, ingresso na pista no 7, reporte alinhado, pronto para decolagem. Proa 040 por quantas milhas? Por até 25 milhas. Vai realizar o levantamento entre as radiais 050 e 340, altitude de 2.600 pés. Radial 050 e a outra? Radial 340. Abatango, Eco Juliette Eco, qual a altitude que manterá? A manter 2.600 pés, era o levantamento. Abatango, Eco Juliette Eco. Mantenha o levantamento, aerolevantamento, reporte para o regresso. Gente, está autorizado então a seguir direto para a magnética 040, 2.600 pés? Autorizado, Eco Juliette Eco. Gente, subindo 2.600 pés, magnética 040. Gol 1394 na escuta. Voo 1924, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 1612 nós. Decola na 10, voo 1924. Alinhar e pronto na 17, Mike, é convite, autorizado a decolagem pista 7, vento 110 graus, 1612 nós. Após a decolagem, irá manter por aguardando instruções. Vai ser 3661, vou direto em Léus. Direto em Léus, 3661. Pode Capava Alfa, prossiga. Pode Capava Alfa, livre frequência para coordenação. Eco Vitor, decolado aos 08, irá manter a perna contra o vento da pista 10, aguarda instruções. Ou melhor, mantenha a prova de decolagem, mantenha a prova de decolagem, aguarda instruções. Mantendo a prova de decolagem até 1000, aguardando instruções, Mike Eco Vitor. Tá, senhor. C489. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 14 nós. Decolagem 10, 1, 9, 5, não recebo seu transponder, mantenha-se em condições visuais de 500 pés, aguarde transferência de comunicações. Aguarda transferência, puxa. Envolve esse tráfego. Aguarde coordenação, guardião 05. Guardando 05. Gol 1600, foi na proa de Cipacha, Centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, 2685, obrigado, até a volta. Lima Mike Fox Felton, boa tarde. Temos o plano já vencido para 1515. O senhor fez alguma DLA, alguma outra notificação? Confirme. Passei na conta do 90-10, aguardando. pode prosseguir então, ok? Com curva direito. Curva direito pode prosseguir já direto para a final da 17 para a tua carretina. Ok, curva então pela direita para a final 17, a intenção para o final. Vitória para a pouso na 17. Eco direto, eco, aguarde. 9924. 186 graus, 05. Salvador, é o gol 1924, boa tarde, decolado na sua escuta. Gol 1924, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 350, saída Puca. Ok, saindo Puca, transição Aracaju, gol. Eco, Juliette, eco, autorizado, vá na prova da rotatória, desça para mil pés, QNH 1011. 1011, descendo para mil pés, proa de rotatória, o Eco Juliette. Uma proa nós, o controle opera em 1198 e a torre 1186 e o transponder 0171 no cotejo. Aproximar e prender a proa de uma 500 pés. Ok, perfeito, mantendo a mil pés então. Tá, 3661, está 3 milhas para ingresso na terminal Ilhéus, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. 01, 3661. Salvador, controle Salvador, azul 4116, informação November, passo 2, 50150, Prodimari. Azul 4116, sem identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 050. 050, via chegada Mari, azul 4116. Max com a torre 1186, Lima, Mike Fox Trot. Autorizado acionamento, retraso para ataques e decolagem. Lima, Mike Fox. Passando Salvador, muito boa tarde. São Paulo, Rio Delta, Alta Delta, 1099, para 1.9. Papão Romeu Delta, Alfa Hotel, acena identificação, autorizado chegada Bonf, desça até nível de voo 080. 0080, na chegada Bonf, Rio Delta, Alfa Hotel. Mike Eco Vito, está autorizado a prosseguir para pouso parado, cabeceira 17, vento 1-0 graus, 1-4 nós, grita. Ok, autorizado, pouso parado, cabeceira 17, grita. Guardião 05, aproximação direta para o pátio do Graça, sem interferir com o eixo de, aproximação da 17, temos o Mike Eco Vito prosseguindo para a cabeceira. Salve do alvo, Mike Eco Vito, está direto para o pátio do Graça, pátio 05. Chama a torre 1186, trip 5489. Em Salvador, vai falar com o Recife ou ainda mantém a sua escuta? 1394, 128, decimal 8. 288, ok. Controle Salvador, está 356, decolado, perfil da Puca, Aracaju. Então, 3566, contato radar na decolagem, suba até nível de 190, saída Puca. Mantenha a Puca, ascensão ao 190, sem restrição. No perfil da saída Puca. Romaco, Juliette Eco, reporte na rotatória o visual com campo. Reporte na rotatória quando o visual com campo. Juliette Eco. 090 graus no 4 nós. Certo. Controlados 15, levando frequência, guarde 105. Vitória de Juliette. De olho pra você. Juliette, parte com 3 da bola, parte. Juliette, autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Para ingresso na 17, Juliette. Aguarde para ingresso. É, 5489 da 3 iniciada. Senta. Observando o helicóptero na costa, vai aguardar para a grande. Gente, Júlio, aguarde então a passagem do helicóptero. O Mike é tudo para conseguir o seu táxi até o Vitor e Juliette. Ao estacionar, reporte de frequência. Sim, pessoal, passa na frente. Obrigado, Juliette. Vai ser autorizado após a passagem do helicóptero, Vitorinho e Juliette, além e decola, sem parada. Faz a passagem, autorizado, ingresso, decolagem, pista 17, vento 1 centena no 4 nós, Júlio. Centena com 4, após a passagem do helicóptero, além e decolagem, Vitorinho e Júlio. 35489, decola 16, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, senhor. Nada. Tá com o Juliette Eco, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre, 198 decimal meia. 198 decimal meia, boa. Torre, o Eco Juliette Eco, vertical de rotatório, visual com aeródromo. Eco Juliette Eco, completa aproximação para o 17, reporte final de 2 milhas de cabeceira, informa em pista livre, vento, 1 centena, 14 nós, ajuste 109, Júlio. Sente aproximando o final do ano 7, reportará 2 milhas fora. Juliette Eco. Vitorinha Juliette, decolada aos 18, controle 119, decimal 8. 4 horas, Juliette, é com autorizado pouso, pista no 7, vento 1 centena no 4 nós. Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 125, 45, 126, 85, gol. Vitorinha Juliette, prossiga. Colada 17 para Caio. Platango, Vitor e Juliette, mantém-se em condições visuais do número PES, reposte no farol da barra. Passará farol da barra, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, não recebo seu transponder. Está acionado, Vitor. Vitor e Juliette, cheque seu transponder. Ok. Vitor e Juliette, contato... Recebo seu transponder próximo ao farol de Itapuã. Afirmativo, está cruzando 800 para 1000. Azul 4196, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Só confirma o ajuste, 4116? QNH 1011. 1011, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 35400. 35400, acione identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. É o 050, 5400.